Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada. Durante a próxima hora vamos percorrer sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock e muito mais, como acontece todas as semanas na floresta com os seus druidas reunidos. E começamos com Brian Eno, no início de carreira de Brian Eno a solo, depois do seu percurso com Roxy Music, com quem gravou dois álbuns, os dois primeiros de Roxy Music. Viajamos até 1974, até ao registro Here Come the Warm Jets, com a faixa Cindy Tells Me. Agora seguimos com um dos nomes mais importantes do género rock progressivo, do rock progressivo britânico, neste caso são os Gentle Giant, e vamos a um álbum que já passou várias vezes pela Floresta Encantada, um registro que tem 8 faixas, daí também o título do álbum Octopus, representa de certa forma o auge no percurso de Gentle Giant, ou o início do auge da carreira dos Gentle Giant e um dos maiores exemplos daquilo que é o género rock progressivo. Vamos ficar com a faixa A Cry for Everyone, é uma das canções do registro Octopus, este é o quarto álbum dos britânicos Gentle Giant. Bye. Floresta Encantada, primeiro em 1972, no registro Octopus, o quarto álbum dos Gentle Giant. Estivemos com a faixa A Cry for Everyone. E agora os The Nice, em 1969, no terceiro e último álbum de estúdio desta banda britânica, o álbum Nice. Estivemos com a faixa Diary of an Empty Day. Os The Nice são uma banda formada em 1967, essencialmente uma banda de apoio para o cantor soul P.P. Arnold. No entanto, esta banda evoluiu e acabou mesmo por fazer os seus trabalhos sem pertencer a este formato mais soul do vocalista P.P. Arnold, e a evolução dá-se com a fusão do rock, o jazz e também música clássica, muito por culpa também do teclista Keith Emerson, antes de prosseguir para o supergrupo Emerson, Lake & Palmer. E já aqui nos The Nice, Keith Emerson a mostrar porque é muitas vezes considerado o Jimi Hendrix do teclado, o Jimi Hendrix do órgão, porque em concerto, precisamente com os The Nice, muitas vezes abanava o teclado, subia para cima do teclado, enfim, fazia muito mais do que os teclistas até aí sempre fizeram, e depois levou toda essa performance para Emerson, Lake & Palmer. Estivemos então com os The Nice em 1969, um registro que conta com o lado A, com temas gravados em estúdio, e no lado B com temas gravados em concerto. Estivemos então com a faixa Diary of an Empty Day. E agora vamos continuar o percurso da Floresta Encantada até aos 50 anos do álbum The Dark Side of the Moon dos Pink Floyd. A viagem psicadélica até à celebração dos 50 anos de Dark Side of the Moon. A carreira dos Pink Floyd na Floresta Encantada até à edição do seu álbum mais emblemático. Nestas últimas semanas temos percorrido alguns momentos importantes no percurso do Pink Floyd, desde o seu início, em que a banda era liderada por Syd Barrett, passando depois por momentos mais experimentais, já com a inclusão de David Gilmour. E hoje vamos para dois momentos que antecedem precisamente The Dark Side of the Moon, esse disco emblemático que saiu a 1 de março de 1973, está prestes a celebrar 50 anos e iremos ter um programa especial na próxima semana, precisamente dedicado a The Dark Side of the Moon, mas para já, como dizia, vamos a dois momentos cruciais que antecedem esse disco de 1973. Primeiro, em 1971, a banda edita Metal, um álbum que é muito conhecido, especialmente pelo segundo lado, pelo lado B, em que os Pink Floyd colocaram a faixa Echoes, um tema de 23 minutos, e onde em termos de som a banda já revela muito daquilo que se pode depois encontrar em The Dark Side of the Moon. Vamos ouvir Echoes dentro de alguns instantes, não na versão em disco, mas numa versão ao vivo captada nos estúdios da rádio BBC, mas primeiro vamos ficar com A Pillow of Winds. É a segunda faixa de Metal, aqui um momento se calhar mais pastoral, mas que de certa forma revela uma possível ponte entre aquilo que foi o percurso de Pink Floyd até este momento e aquilo que será o futuro de Pink Floyd. Um tema com uma produção exímia, mas que ainda tem este lado muito pastoral que vinha dos trabalhos anteriores. A Pillow of Winds, os Pink Floyd no álbum Metal em 1971. Thank you. go down. Sleepy time in our life, with my love by my side, and she's breathing low. And I rise like a bird in the haze, when the first rays touch the sky. In the night wind. Uma faixa calma, suave, pastoral, muito acústica, apesar de ter aqui umas guitarras elétricas muito, muito suaves, também muito contidas. A Pillow of Winds, os Pink Floyd, com uma das músicas de Metal de 1971. Vamos ficar com outro dos temas deste registro. Tornou-se famoso por ocupar todo o lado B de Metal e também por cristalizar, de certa forma, o som clássico de Pink Floyd, que iríamos encontrar em The Dark Side of the Moon e nos discos posteriores. A faixa Echoes, mas aqui na versão, numa das muitas versões que a banda tocou ao vivo, neste caso em 1971, a 30 de setembro de 71, nos estúdios da rádio BBC, numa das sessões de John Peel. São os Pink Floyd e Echoes em concerto, também para percebermos aqui o virtuosismo da banda já neste momento do seu percurso e como era capaz de interpretar canções com mais de 20 minutos em concerto. Numa das sessões para a rádio BBC, a 30 de setembro de 71, Echoes dos Pink Floyd. Thank you.

Thank you. Aconteceu a 30 de setembro de 1971 esta interpretação nos estúdios da rádio britânica BBC, Echoes de Pink Floyd, faixa emblemática que cristaliza o som clássico de Pink Floyd e que, de certa forma, também seria o mote para o disco The Dark Side of the Moon, esse que iria sair 1 de março de 1973, está quase a celebrar 50 anos. E na Floresta Encantada estamos também a olhar para o percurso de Pink Floyd, alguns momentos-chave até The Dark Side of the Moon, para percebermos também a evolução da banda britânica. Vamos a outro momento, este pertence ao registro Obscured by Clouds, mais uma banda sonora assinada por Pink Floyd e para o mesmo realizador Barbara Schroeder, e para o filme La Vallée. Os Pink Floyd, já enquanto estavam a gravar The Dark Side of the Moon, fizeram algumas sessões muito descontraídas para captarem as canções para Obscured by Clouds. Também há aqui momentos que fazem lembrar The Dark Side of the Moon, mas não com uma produção tão perfeitinha, vá, como aconteceu em Abbey Road. Vamos ficar com a faixa Childhood's End. São os Pink Floyd para o disco de 1972, Obscured by Clouds, neste percurso da Floresta Encantada até Dark Side of the Moon, o disco que estará em grande destaque já na próxima semana. Pink Floyd, em 1972, no álbum Obscured by Clouds. just too steep? Is your conscience at rest? If one's put to the test, you awake with a start to just the beating of your heart. Just one man beneath the sky, just two ears, just two eyes. Thoughts and memories, childhoods and your fantasies merge with harsh realities. And then as the sailor's hoist, you find your eyes are growing moist, and all the fears never voiced, so you have to make the final choice. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada.